Ai, que lindo. Vem, amor. Ai, que lindo. Vem, amor. Ai, que lindo. Ai, que lindo. We'll be right back.